Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Olá, William, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, William, nós temos o prazer de convidar e de conversar com o professor Antônio Nigro, que é professor de piano do Departamento de Música do Centro de Artes e Comunicações da Universidade Federal de Pernambuco, e é também o curador de um projeto interessantíssimo que envolve o piano, evidentemente, que está sendo realizado no Memorial de Medicina aos domingos, né, de manhã, e que envolve uma gama bastante grande de pessoas, pianistas, recitalistas, músicos, e numa sala que porta o nome de dois grandes pianistas pernambucanos, que são o professor, que foi meu professor, inclusive, Edson Bandeira de Mello, e a da professora, você pode me lembrar, Tonico? Da Josefina Aguiar. Josefina Aguiar. Eu ia dizer a Eliana Caldas, que está viva ainda, Josefina Aguiar. Tonico, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo aqui. Uma palavrinha inicial aos nossos ouvintes. É um grande prazer estar hoje aqui com vocês. Obrigado a Flávio Breiner, obrigado ao William Araújo pelo convite. É um privilégio ter conhecido esses dois grandes músicos, tanto o professor Edson Bandeira de Mello como Josefina Aguiar, né? Eu convivi com os dois toda a minha adolescência, a minha juventude, estudei com Edson Bandeira de Mello, fiz todo o meu curso de graduação na universidade, no Departamento de Música, no Centro de Artes e Comunicação. E com Josefina, eu convivi nas salas de concerto na cidade, ela dando concertos, seja com a Orquestra Sinfônica do Recife, seja música de câmara, que ela era muito conhecida também por atuar na música de câmara, acompanhando cantores, o pessoal de cordas, fazendo trios, quartetos, quintetos. Então, foram duas personalidades muito ativas na cidade, né? E o meu privilégio maior foi ter estudado o meu curso todo com o professor Edson Bandeira de Mello e também no curso de extensão, né, da Universidade do Departamento de Música, que era um curso bastante forte à época, né? Então, formou grandes... Primeiro, preparou uma geração de futuros pianistas para entrar na graduação, e depois esses pianistas aí tomaram o mundo, né? Então, é um grande privilégio falar dessas duas personalidades que foram importantíssimas para a Universidade Federal de Pernambuco e mais ainda, né, para o Estado de Pernambuco e talvez até para o mundo, porque muitos deles foram exportados, né? Seguiram suas carreiras na Europa, nos Estados Unidos. Nós temos o atual regente da Orquestra Sinfônica do Recife, Lanfranco Macelletti, que também foi aluno de Bandeira de Mello, também fazia muitas trocas com Josefina Aguiar. Então, eles estão presentes em toda a parte musical e pianística da cidade, né? Ok, professor Antônio. Como educador, eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre não me incomodou, mas que sempre me impressionou de certa forma. Eu também fui aluno de Edson Bandeira, fui aluno de Clara Cavendish e tal, depois na França rapidamente fui um pouco aluno de Sônia Bessa, que era professora do Conservatório do Rio de Janeiro, e sempre tive a impressão de que uma formação mais completa, uma formação humanística mais completa, passa também pela formação musical. Eu acho que o Colégio de Aplicação, por exemplo, da nossa universidade, tem muita consciência disso. Acho, inclusive, que hoje, como eu venho escrevendo com muita frequência para jornais e artigos científicos, eu percebo que a minha condição de escritor melhora muito pelo fato de eu ter tido um pouco de formação musical, seja na respiração da frase, seja na sonoridade da frase, seja no acompanhamento um pouco do que eu espero que o meu ouvinte leitor ouça do que eu estou dizendo. Você acha que isso que eu estou dizendo tem algum sentido? Quer dizer, a formação humanística mais integral e mais completa passaria também por uma formação musical? E por quê? É, sem dúvida. Eu acho que você está completamente certo. Eu acho que a formação musical ela é importante para todas as provas, para todas as profissões. É, seja um médico, um engenheiro, seja um matemático, seja um escritor, seja um filósofo. É, e a gente tem visto o papel do Colégio de Aplicação, né, que teve grandes professores, tem grandes professores, e também dentro de sua formação tem uma formação artística e também tem uma formação musical, né? Então, de lá saiu grandes personalidades que tiveram esse contato mais estreito com a música e com as artes. Então, seria muito interessante que todas as escolas dispusessem desses meios, né? De uma formação musical, principalmente, né? Porque eu acho que a melodia, o ritmo e a harmonia são três coisas muito importantes na formação do ser humano. Por que que eu digo isso? Primeiro, por causa da sensibilidade, de você desenvolver com o contato com a música, desenvolver essa capacidade de ouvir o que nem todos ouvem, de ver o que nem todos veem e de perceber o que nem todos percebem. Então, para eu me explicar só mais um pouco sobre o assunto, em relação à melodia, todos nós, quando nascemos, nós temos a maior facilidade de cantarolar e imitar melodias. Nós temos a maior facilidade também de imitar ritmos, sejam eles até mais fáceis, um pouco mais complexos. Mas, quando a gente chega na harmonia, nem todos nós temos a facilidade de ouvir sons simultâneos. E como Margaret Varro, uma grande musicista e pedagoga húngara, dizia, o ouvido harmônico é um ouvido intelectual. Então, para a gente desenvolver, a gente tem que ter um contato mais estreito com a música e a gente tem que trabalhar essa percepção de forma em camadas. E tudo isso faz com que a gente, dentro de nossas profissões, se eu for um médico, se eu for um filósofo, se eu for um escritor, eu começo a perceber o mundo de uma forma diferente, de uma forma muito mais detalhada, eu diria, né? E se a gente fosse falar sobre neurociências e a importância da música na formação do cérebro, aí a gente teria muita coisa para dizer em relação à memória, em relação ao desenvolvimento cognitivo. Eu estudei a memória visual, estudei a cognição não musical numa população em desvantagem socioeconômica no meu doutorado. E eu cheguei a resultados muito interessantes em relação a isso. Eu estudei os meninos da Orquestra Criança Cidadã, do COC, que moram numa região do Recife com bastante violência e com, que diríamos, em desvantagem socioeconômica. E eu avaliei a cognição não musical desses adolescentes e depois avaliei a cognição musical também de adolescentes de mesma idade, que não aprendiam um instrumento musical. Então, os resultados foram bem interessantes e apontaram que os adolescentes da Orquestra Criança Cidadã tinham um desenvolvimento cognitivo não musical mais acentuado do que aqueles que estavam numa escola normal, diríamos normal, mas numa escola que não teria essa formação musical mais específica. Além da memória visual, dos alunos lá da Orquestra Criança Cidadã, tinham também um desenvolvimento muito superior àqueles que não obtinham uma formação instrumental. Então, foi muito interessante observar isso, né, nesse grupo que eu estudei. E mais interessante ainda é ver o papel desses projetos sociais no mundo, como, por exemplo, o Sistema, na Venezuela, que revolucionou jovens da periferia que não tinham acesso a uma formação mais sólida. E aí, como exemplo, a gente tem o Dudamel, do Gustavo Dudamel, que tornou-se agora o regente da Orquestra Sinfônica de Nova York, né? Então, ele veio lá de um projeto social da Venezuela, da periferia da Venezuela, e torna-se um grande regente reconhecido mundialmente. Então, eu creio e não tenho dúvidas de que a música, ela faz parte da formação do ser humano, não apenas é para você apreciar também, para você poder ter chance de apreciar a música popular, o jazz, o samba, o frevo, a música chamada de clássica, que eu não gosto muito dessas separações. Eu acho que música é música, né? Em todos, ela tem diversos, ela tem papéis diferentes na sociedade, mas música é algo que é internacional e que é da humanidade. Muito interessante isso que você acaba de dizer, Antônio, professor Antônio Nigro, e eu gostaria de ouvir a pergunta de William. William? Professor Antônio, como é que a democratização da cultura e principalmente da música, como estamos conversando aqui, é essencial para o desenvolvimento humano? A democratização da música, essa é uma boa pergunta. Olha, eu vou falar mais especificamente agora do piano, por exemplo, né? O piano é um instrumento caro, é um instrumento grande, é um instrumento que não cabe em todos os lugares, e que nem todas as escolas têm, nem todas as instituições têm. E ele também, a manutenção dele é muito cara. E é uma pena que a gente não tenha a possibilidade de colocar esse instrumento à disposição de toda a população recifense, quem dirá até a população pernambucana. A universidade ela tem os cursos de extensão, né, que os cursos de extensão conseguem, muitas vezes, chegar a uma população que está muito dentro da sociedade universitária. E aquelas pessoas dos bairros mais distantes, do COC, do UR7, que fica até próximo da universidade, né? E como chegar a essas pessoas? Como democratizar instrumentos como piano, como acordeão, que não é tão barato, né? Como disponibilizar essa formação de instrumentos de orquestra, de instrumentos populares, de guitarra, de violão, de bateria. Esse é um problema muito sério, acho que, no Brasil. Por muito tempo, a gente teve como formação, como disciplina obrigatória nas escolas, a música. Mas isso deixou de ser uma obrigação. E as escolas estão investindo muito menos, os governos estão investindo muito menos nessa formação musical. E, com isso, a gente restringe muito o nosso público, né? Eu acho que isso é um problema grande. Como sanar esse problema? Eu acho que a gente pode começar muito, de uma forma muito pequena. Eu vou dar um exemplo lá do nosso projeto do Memorial, que ano passado a gente realizou diversos concertos, e concerto para piano, ele soa muito elitista, e muitas vezes é elitista. Qual foi a minha preocupação em também abordar um outro público, né? Então, a gente teve a semana do piano no Memorial, que a gente convidou diversas pessoas, mas a gente teve um dia específico onde a gente levou uma escola estadual que nunca tinha ido a um concerto de piano, e a gente preparou um concerto-aula onde não existia aquele formato muito formal onde o pianista tocava as obras e depois as pessoas aplaudiam, mas a gente tentou fazer de uma forma muito diferente, que primeiro eles experimentassem o piano também, e que os pianistas eles interagiam com o público, com os adolescentes, e a gente proporcionou diversas atividades para chamar atenção a certos elementos musicais. A gente teve atividades com desenho e música, a gente também sorteou livros musicais, a gente fez várias atividades para desmistificar esse instrumento, e desmistificar essa figura do pianista e aproximar esse público desse instrumento que parece ser tão elitista, né? Então, essa foi uma das ações, dentre também os concertos que têm acontecido aos domingos, onde, interessantemente, o público é muito diverso e não são músicos. E eu tenho pedido sempre a esse público que traga, se for um professor, traga a pessoa que trabalha na sua casa, o filho dela. Se for alguém que trabalha em alguma instituição pública, que traga alguém que não tenha acesso a esse tipo de música. Porque eu acho que assim a gente pode disseminar, assim a gente pode estreitar essa formação e despertar novos pianistas. O professor Edson dizia, ele não era pernambucano, ele era de Minas Gerais, e ele dizia que toda vez que eu passo pelos morros do Recife, eu fico imaginando quantos grandes músicos não estão ali e que não têm a possibilidade de ter uma formação musical, uma formação pianística ou violinística, seja ela qual for. Isso é uma verdade. Então, a gente tem vários exemplos na própria cidade de pessoas que entraram no conservatório, no curso de extensão, às vezes de uma forma aleatória, mas que era da periferia do Recife e que se desenvolveram de uma forma diferenciada. Então, isso eu acho que a gente pode começar aos poucos, disseminando, democratizando e disseminando mesmo essa música, né? E tirando essa coisa de música popular, de música erudita, e de que não é para todo mundo. Eu acho que sim, é para todo mundo. A gente só precisa ter possibilidade de ouvir mais. E é como uma língua estrangeira. Se a gente vai para uma palestra em chinês e a gente não tem nenhuma afinidade com essa língua, a gente não vai entender, mesmo que seja o tema mais que eu mais goste, eu não vou entender nada daquele tema, né? Então, eu acho que a música também é essa linguagem, que ela é universal, mas ela precisa também, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser vivenciada. Tonico, muito obrigado pela resposta. Inclusive, eu ia perguntar um pouco sobre a experiência que você está tendo de curadoria lá no Memorial do Medicina, mas acho que já está bem esclarecida para os nossos ouvintes. Há alguns anos atrás, eu li um livro de um historiador muito conhecido, chamado inglês, já falecido, chamado Eric Hobsbawm, que era um apaixonado por jazz. E ele escreveu um ensaio com um pseudônimo, não é, sobre o jazz americano e tal. E há uma passagem no livro dele que ele diz que sem o jazz não teria sido possível a construção de uma identidade negra, uma identidade musical negra americana. A gente poderia dizer que o samba, bom, a gente acha que o samba é a identidade nacional brasileira, mas com a diversidade de culturas musicais e de expressões musicais que nós temos nesse país, por que a gente elegeu exatamente o samba como essa marca de nossa identidade cultural? E qual o significado, digamos, propriamente musical, mas também expressional do samba, que faz com que ele seja a marca de nossa identidade nacional brasileira? Flávio, é uma pergunta muito difícil que você me fez. Eu penso muito sobre a música brasileira e o povo brasileiro. Geralmente, quando eu chego no meu país, eu tenho mais dificuldade de entender o nosso país. Primeiro, por essa diversidade. Segundo, por tanta influência externa. E a gente tem o povo originário no nosso país, e tudo se mistura e tudo se mescla de uma forma que é difícil saber o que é influência e o que é daqui. Às vezes a gente pensa que uma determinada comida é brasileira, quando a gente está em Portugal, a gente percebe que essa comida é portuguesa. A gente tem certeza, às vezes, que uma comida é indígena, quando a gente está em outro lugar, a gente percebe que essa comida vem de outro país. E a gente fica nessa... A gente fica nessa sinuca e é muito difícil. É muito difícil saber o que é o Brasil, a essência do povo brasileiro. Mas cada vez que eu penso, eu chego mais à conclusão de que o Brasil é plural, que o Brasil é colorido, que o Brasil não é só um. A gente tem vários Brasis dentro do próprio Brasil. E quando a gente trata da música, aí é mais complexo ainda, porque a gente tem instrumentos, né, instrumentos que vieram de fora, seja para fazer qualquer tipo de música, e que são usados no samba, que são usados no jazz, e que são usados nas modinhas, que são usados nos lundus brasileiros. Então, fica muito difícil de definir. Eu acho que o samba, ele reúne, sim, muito da essência brasileira, muito da essência também de nossos... do povo africano, também do indígena, também do europeu, também de todos que formaram o Brasil. E eu não tenho uma resposta para te dar muito clara em relação a isso, porque eu mesmo me pergunto a cada dia, quando ouço uma música, o que seria nossa música e o que seria nossa identidade cultural. E, E eu não tenho uma resposta clara para te dar, porque realmente isso é uma pergunta que fica em aberto e que talvez eu acho que eu nunca chegarei numa resposta. Eu, em função disso que você acaba de dizer, eu estava me lembrando aqui, na medida que você foi respondendo, que nos anos 20, Mário de Andrade, né, o grande prócer do modernismo brasileiro, ele fez duas grandes viagens que ele chamou de etnográficas, uma para o Amazonas, financiada pela família Penteado, e uma que ele veio para o Nordeste do Brasil, foi até a casa de Câmara Cascudo, há uma foto famosa dele de pijamas no quintal de Câmara Cascudo, e passou, inclusive, aqui pelo mercado de São José, onde ele ficou muito impressionado com o trabalho dos repentistas, dos desafios, daqueles... E ele, que era músico e professor do Conservatório de Música de São Paulo, ele terminou fazendo um levantamento muito interessante, que está sendo, inclusive, retrabalhado pelo professor Flávio Medeiros, lá, que é seu colega do Departamento de Música, maestro Flávio Medeiros, que entrou em contato comigo recentemente para ver a possibilidade dessa publicação. E Mário de Andrade tinha uma preocupação de oferecer uma resposta não só musical, mas linguística, cultural, literária, na dança expressional do corpo para uma identidade nacional, para um projeto nacional que tivesse uma base popular. Esse projeto, basta lembrar que pouco tempo depois o próprio Gilberto Freire, aqui em Pernambuco, vai retomar em outras bases mais sociológicas. Ariano Suassuna, junto com o Movimento Armorial e com Zoca Madureira, Antônio Carlos Nóbrega, vão tentar dar também uma nova resposta nos anos 70. Basta fazer uma comparação entre o manifesto regionalista de Gilberto Freire, que é de 26, na verdade não é de 26, e o manifesto armorial, que é de 76, portanto, separados aí uns 50 anos, e você tem muitas semelhanças de preocupação intelectual em oferecer uma resposta, inclusive uma resposta musical. Uma dessas respostas que até hoje a gente tem, a gente conversou aqui recentemente com o Nóbrega, foi o movimento armorial, o qual aqui em Pernambuco a gente teve uma influência muito grande. Eu fui aluno do professor Jarbas Maciel, que teve uma grande influência do movimento armorial, e gostaria que você me dissesse um pouco sobre qual foi a importância do movimento tão pernambucano quanto foi o movimento armorial para a tentativa de definição de uma música erudita brasileira a partir de bases populares. Eu acho que esse tema ocupa muitos músicos brasileiros e aqui no Nordeste, em principal, na gente conseguir responder. E todos eles tentam responder essa pergunta da melhor forma possível. O movimento armorial teve uma importância muito grande no Nordeste, não só como movimento musical, né, mas como da expressão artística como um todo nessa região, mostrando as cores que representassem essa região da gente, né, essa região do Nordeste, que mostrasse um pouco dessa secura do clima, que mostrasse um pouco do povo dessa região, às vezes até desse sofrimento, né, com alguns instrumentos que são usados, que mostram um som um pouco rasgado, né, na sua música, que mostra esse calor, né, do nosso sertão. E eu acho tudo isso muito interessante, mas eu fico ainda sempre com as perguntas. Eu acho que elas são melhores do que as respostas, porque a cada vez que a gente continua com essas perguntas e as respostas parecem que elas não respondem às nossas perguntas, elas nos deixam buscar outros caminhos para entender nossa própria música e nossa própria identidade, nossa própria cultura. Isso é que eu acho muito interessante. E que a gente, eu pelo menos, permaneço com essa pergunta. E talvez, eu tenho certeza que eu não terei resposta para ela, porque eu fico como Karl Maria von Rilke, né, nas Cartas ao Jovem Poeta, onde ele, por que a gente se preocupa tanto com resposta? Porque as perguntas, elas são muito mais interessantes e muito mais criativas, porque não fazem a gente chegar a um ponto definitivo, de uma resposta, onde a gente perde completamente essa tensão de continuar uma busca. Né? Então, essa seria a minha resposta. Professor Antônio Negro, muito obrigado pela sua... Estamos chegando já ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, não é? E o acolhimento que você teve para responder ao nosso convite e expressar opiniões tão interessantes a respeito da música e esclarecer sobre o papel da música na formação humana. Muito obrigado pela sua participação. E nós terminamos aqui mais uma edição do programa Conversa com Flávio Braine, veiculado pela Rádio Paulo Freire 820 AM da Universidade Federal de Pernambuco. William? Professor Antônio Negro, antes de encerrarmos, como é que os nossos ouvintes podem acompanhar, saber quando é que vai acontecer a série do da música no Memorial de Medicina? Nós teremos esse mês, um mês bastante movimentado, o mês de maio. Dia 7 eu estarei tocando, sempre aos domingos, os recitais, às 11 horas. No dia 14, Edinaldo Neves. Dia 21, nós teremos o Chaimos com música popular brasileira, o grupo do professor Flávio Medeiros, que são sinos e outros instrumentos tradicionais, que é um concerto extremamente interessante, dia 21 de maio. E dia 28 de maio, nós teremos a professora e pianista Eliana Caldas. Então, a gente tem uma atividade, a gente tem bastante atividade. Mês de junho está completamente lotado, todos os finais de semana. Mês de julho, nós teremos também, no segundo domingo de julho, o filho de Flávio, Lucas Brenner, que também foi meu aluno aqui na universidade. Vale a pena ouvi-lo. Ele e a esposa tocar música de filmes e de games. Então, acho que também é um concerto bastante interessante para todos nós apreciarmos esse outro tipo de música. Muito obrigado, Antônio Negro, por essa participação no nosso programa. Grande abraço. Muito obrigado, Antônio. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes de jornalismo, eu, William Araújo e Isabel Baé, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.